Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Começamos com o maior hábito com o BTT. Este fim de semana tivemos o Campeonato Regional de XCO da Associação de Ciclismo do Porto, realizado em Gondomar pelo Centro de Ciclismo de Gondomar. Na categoria Rainha, os elites, o grande vencedor foi Vítor Santos, da Candybike Interdesign Metal Trigueira, ele que dominou a corrida, no entanto, sempre perseguido por Ruben Nunes, da ASC Bike Zone, terminou no segundo lugar. Eles que foram os dois grandes animadores da época da Associação de Ciclismo do Porto e aqui, como não poderia deixar de ser, lutaram os dois pelo primeiro lugar. Sagrou-se Vítor Santos campeão, Ruben Nunes ficou em segundo lugar. No terceiro lugar, finalizou Bruno Silva, esse mesmo ciclista profissional da LA Alumínios Antarte, que tem feito algumas provas de BTT com bons resultados, agora neste início da época profissional de estrada, e para se prepararem vão fazendo estas provas, e aqui Bruno Silva teve então um bom resultado com um pódio numa corrida onde muitas estrelas participaram, inclusive o gondomarense André Cardoso, também ciclista profissional da espanhola Caixa Rural, inclusive tendo participado na Vuelta à Espanha este ano. Passando diretamente para a estrada, Bradley Wiggins venceu hoje o Velo de Ouro, um prémio atribuído pela Velo Magazine, a revista de ciclismo do jornal francês L'Equipe. Wiggins obteve a vitória devido à sua vitória no Tour, à vitória também no contrarrelógio olímpico e ainda há mais provas como o Paris-Nice, por exemplo, e outras. Desta forma, Wiggins vence então o prémio que no ano passado tinha sido atribuído a Philippe Gilbert. A UCI já anunciou também as equipas que compõem o World Tour para este ano, pelo menos as 15 com lugar assegurado e as restantes 5 que disputam os 3 lugares que faltam. Boas notícias para nós portugueses, pois a Movistar, a Radio Shack Nissan e a Euskaltel Euskadi, que têm todas as ciclistas portugueses, estão desde já garantidas. Nas restantes 5 equipas temos a Argos Shimano, Lotto Belisol, Française des Jeux, a Europcar e esta sim também à nossa atenção a Saxo Bank Tinkoff, uma equipa também com portugueses. Estas 5 equipas, 3 serão escolhidas para o World Tour. A antiga Rabobank, como explicamos na semana passada, que irá correr sem marca no próximo ano, já está também garantida nas 15 equipas escolhidas. Esta semana realizou-se a segunda etapa da Taça do Mundo de Ciclocross, desta feita na República Checa, venceu o belga Neil Albert. Ele é o atual campeão do mundo e passou agora também a liderar a Taça do Mundo. Esta semana, no nosso site, convidamos a visitar o site para verem tudo sobre a 100ª edição do Tour, que já saiu durante a semana, e também os vários artigos sobre o Festibike. Foram estas as notícias de ciclismo, uma colaboração do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas!